Como é que é? Ela quer falar com o Lula, que está na sede nacional. Alô? Moraes? Pois não. Você está com o presidente? Estou. Ah, vou te passar a presidenta Dilma, tá? Só um Espera aí, minutinho. só um pouquinho. A presidente já vai falar? Vai. Então, peraí, deixa eu passar para ele. Só um minutinho, por favor. Tá. Só um minutinho, por favor. Tá bom. É o general? Alô? Alô? Presidente, só um minutinho, por favor. Um beijo para o senhor, viu? Outro. Tchau. Alô? Alô? Tem ninguém não, Moraes? Alô? Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Ah, faz parte, viu? Faz parte, querida. Tá bom. E como faz é que você tá? Tô bem. Tá? Tô bem, eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa do Fábio, já foram embora da casa do Santos, só não consegui falar com o Marcos. As perguntas, se os canalhas tivessem mandado um ofício, teria ido prestar depoimento, mas já fui 3 vezes a Brasília prestar depoimento. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir. A gente nem sabe se é contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo de pirotecnia. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, aos 2 delegados da Polícia Federal. Nos meus filhos, eles levaram os mesmos documentos que já tinha levado quando fizeram, sabe, a invasão na casa do meu filho. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha quando entrou 5 homens lá dentro. Ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal. Sabe? Então. Ela pensou então, que era um presente de Deus. Então é isso, Dilma. Eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo o que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe? E dentro do palácio, quer dizer, é a tese deles. Sabe? É a tese deles. Então, eles não precisam de explicação. Como a teoria do domínio do fato não precisava de explicação, o crime estava dado, agora o seguinte, a imprensa diz que é criminoso e eles colocam em prática. Quer dizer, eu assim, então, estou dizendo aqui para o PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir para a rua. Quer dizer, eu sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018. Eu vou acertar de viajar esse país a partir da semana que vem, sabe? E quero ver o que é que vai acontecer. Sabe? Eu, lamentavelmente, vai ser isso, querida. Eu não vou ficar em casa parado. O senhor não acha estranho aquela história de quinta-feira? Ah, isto é, antecipar... Eu acho estranho a liberação do filho, a declaração do meu filho, isto é, antecipar... Eu acho, Dilma, alguma coisa... E logo no coisa... seguinte, na sexta-feira, o senhor tem chamado... É o espetáculo, sabe? É o espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. É. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Então, então era tudo igual o que sempre foi, é? É, a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Carroto lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu que tomam conta disso. O acervo de quê? É 11 contâneas de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Ah, dá para eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe, então é o seguinte. Nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não ontem pode. Ontem eu disse o seguinte. A única pessoa... Quer dizer, como é que pode um delegado da Polícia Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Ou seja, eu disse para eles, olha, a única pessoa que está precisando de autonomia nesse país é a Dilma, que foi a única eleita e que não consegue governar por causa do Congresso, não consegue governar por causa do Tribunal de Contas, não consegue governar por causa do Ministério Público, porra. Somente quem está precisando de autonomia é a Presidência da República. O resto tudo tem. E quando é que a gente pode conversar? Querida, eu tô... O nosso companheiro tinha visto a possibilidade de você convocar uma conversa quando você quiser, meu amor. Só não pode ser amanhã, porque amanhã está muito em cima. Tá bom. Mas quando você quiser, segunda. me disponha segunda. Aí. Sabe? Segunda. Tá. Tá? Depois eu acerto com o Galego. Pra mim pode ser. Tá bom. Ele quer falar contigo. Pera lá. Tá bom. Tá aqui. Pera tá lá. Bom. Diga, Excelência. Tudo bem, querido? Tudo bem. Suportou tudo a injeção de saco? Não houve tortura. Você sofreu mais do que eu, porra. Não. Todo mundo não, foi a mesma pergunta de sempre, Wagner. A mesma coisa de sempre. Eu acho... Só pra fazer a cena. Até é importante você falar com a Dilma. Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte e que está na mão da Rosa Weber. Entendi. Sabe, eles estão tentando antecipar. Como eles ficaram com medo que a roda fosse dar, sabe, eles estão tentando antecipar tudo isso. Entendi. Porque ela poderia tirar isso do Lava Jato. Então o Moro fez um espetáculo para comprometer a Suprema Corte. Eu acho que não é só isso, não. Eles estão querendo criar clima, agora só falam de renúncia, clima para o dia 13. Então bate em você. Eu disse ontem, quando saiu a matéria da Estudante, eu disse, amanhã eles vão fazer alguma putaria com Lula. Uhum. Terça-feira o filho da puta da OAB vai botar aqui, dizendo que o conselho da OAB acha que nesse caso... É uma palhaçada, porque o Delcírio, porra, que eu não imaginei que era tão canalha, porque, porra... Ele fala de Passadina, por exemplo. Essa porra já foi arquivada pela PGR. Fala que você mandou isso, mandou aquilo. Porra, tem prova de... Ah, tomar no cu. Eu não sabia que ele fosse tão escroto. Mas vamos lá. Mas viu, querido? Então ela está falando dessa reunião. Ô, Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para decidir. Então. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer tá o que não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço. Um abraço a Marisa e dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau.